Clima frio, coração aquecido, não se dá por vencido. Pelo contrário, encontrou força nos fatos ocorridos. Onde tropeço, vira degrau, razão de incentivo. Estar vivo é bom, melhor ainda quando se tem motivo. Pelo contrário, é desperdício, sei lá, prejuízo. Folha ao vento, corpo ao relento, amarelo ao sorriso. Quando não se usa esse juízo, direitos e liberdade de arbítrio. Mas não escondo talento, criatividade na tela. Pra sua arte ter vida, afinal a vida é uma arte. A gente mesmo é quem pinta, cuidado nos traços. Faz com sentimento a parada, amor é essência. E sem essência não é a mesma pegada. A cena é não se levar pela rotina que nos cerca, mas deixar que o brilho na retina ilumine as metas. Viva com esperança, mas não viva de esperança. Acreditar mesmo sem ver, isso é ter confiança. Persevere, que eu tô certo que você atinge. Mas sem amor é como se no que sou o prato que retine. A falta dele tem deixado muitos abatidos, sem razões ou motivos, à mercê do destino. Mas quem é inverso, segue com esquema ofensivo, lutando sem entregar o ouro pro inimigo. Talvez cansados, feridos, mas sem se dar por vencido. Amigo, o segredo é manter os corações aquecidos. Virtude rara pra quem sempre aquece o coração. Diante a transparência, desejo sem direção. Caminhos livres para os sonhos na contramão. Se o sentimento é puro, mas simples gesto e pulsão que te leva a outro mundo, a outra direção. Onde a vida só muda quando é feita a inversão de todo feito invisível. A procura de um alto nível, vontade, coragem, reação do espírito. A cada passo firme, sem regresso pro sucesso. Em queda livre nesse mundo alucinógeno disperso. A procura de incentivos em tempos negativos, todo movimento precisa ser decisivo. Atacando a fronteira negativa do silêncio. Só que muito barulho às vezes são só ruídos. Então olhe pra frente e faça seu próprio caminho. Mentes violadas não podem virar domínio. O centro da tua força é baseada na visão. Onde noites viram dia e o dia vira ilusão. Quando pensa no amanhã sem o feito produtivo, motivo é incentivo, raro fato positivo. Intenso jogo coletivo sob afeto do inimigo. Observe a sua volta, não é impossível andar sozinho. Somamos nesse mundo um terço sólido prodígio. Onde aquele que não ataca prefere ficar escondido. Enquanto a maioria congela sem destino, a minoria sobrevive com o coração aquecido.